Ele conduz. Ó, vinde ao Salvador, que alegria sem pecado ou mal, reunir-nos todos ao final na Santa Pátria Celestial, com Cristo Salvador. Já sem demora todos convém ir caminhando à glória do além. Cristo vos chama, quer vosso bem, ouvinte ao Salvador. Que alegria sem pecado ou mal, afinal, na Santa Pátria Celestial, com Cristo Salvador. Vinde, meninos, Ele vos diz, quer receber-vos no bom país, quer conceder-vos vida feliz. Ouvinte ao Salvador, pecado mal, reunir-nos todos afinal na Santa Pátria Celestial, com Cristo Salvador. Eis a chamada, vinde hoje a mim. Não há no mundo quem ame assim. Seu grande amor por vós não tem fim. Oh, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado ou mal, reunir-nos todos afinal na Santa Pátria Celestial, com Cristo Salvador.